saio da agora. A canção no rádio já não soa mais tão bem. Se os amigos me falam seu nome, o coração chora. Não deu o valor que sempre mereceu e por ti choro. Deveria ter te dado flores, mas atenção, no tempo que a gente vivia, ter pego em suas mãos, ter passeado contigo, levado você pra dançar, pra curtir. Agora deve estar amando outro alguém e eu estou sozinho aqui. Apesar de doer, admito que eu errei. Um pouco atrasado estou pra me desculpar. Eu só quero, quero que ele faça você feliz, oh, e te dê todo o valor que eu não soube dar. E por ti choro. Deveria ter te dado flores, mas atenção, no tempo que a gente vivia, ter pego em sua mão, ter passeado contigo, levado você pra dançar, pra curtir. Agora deve estar amando outro alguém e eu estou sozinho aqui. Volta, vem me ver. Preciso desse amor. Deveria ter te dado flores, mas atenção, no tempo que a gente vivia, te pego em suas mãos, te passeado contigo, levado você pra dançar, pra curtir. Agora deve estar amando outro alguém e eu estou sozinho aqui. Agora deve estar amando outro alguém e eu estou sozinho aqui.